Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, sempre na antena da SBSR, durante os próximos 60 minutos, algumas novidades. E começamos com uma delas já, o destacámos por aqui, The Essence. É o título de avanço para Movements, traz de volta a dupla norueguesa Death Center. Há 6 anos que não nos davam novidades, mas depois de 3 dias em estúdio, em 2017, a dupla conseguiu registar alguns temas para Movements. A edição está marcada para a berlinense Sonic Pieces. Sai no dia 22 de março e contará, claro, com o piano de Otto Totland e as eletrónicas abstratas de Eric Skodvin. Death Center a abrir com The Ascent. Boa noite, bem-vindos. Thank you.

Os sons da Noruega no início do programa de hoje. Primeiro o Death Center, depois uma das metades deste produto escandinavo, Svarte Greiner, o alter ego de Erik Skodvin, The Knife. Recordámos Final Sleep, que conta com uma voz, como puderam constatar, mas que não canta palavra. A terminar a Hypersão num LP que vai correndo muitas vezes no entrance, pertence a 36, o projeto do britânico Dennis Huddleston. Depois de Beacon de 36, continuamos com uma das nossas preferidas de Rafael Anton Irisarri, o disco Hopes and Past Desires, saiu há uma década precisamente. Agora, Watching as She Reels. Thank you. Neste Em Transe marca-se também o regresso de William Basinski. O disco que sairá no dia 8 de março, chamado On Time, Out of Time, conta com algumas peças que constituíram instalações de artistas como Evelina Domnitz e Dmitry Gelfand. E há também Isto É Que É, denota uma colaboração com a Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. E desta colaboração resultou o registro do som de dois massivos buracos negros, tudo aproveitado por William Basinski para On Time, Out of Time. Por aqui o primeiro avanço, 4E plus D, 4ERPR. Difícil este título, para seguirmos em frente com o alter ego do berlinense Christoph Berg, Field Rotation com Acoustic Tale 7. Thank you.

Em 2011, Whispers of the Silent Colors foi o debut do lituano Adomas Imkunas nestas andanças Shandanam, música ambiente por excelência. Ouvimos a Veil of Maya, logo a seguir uma novidade por aqui, composições compostas entre 2017 e 2018, pertencem a Johnny Nash, da edição Make a Wilderness Apparition, e quase no final, Kuba Kapsa, um pianista polaco, que é também dono do projeto Avant Jazz, chamado Contemporary Noise Sextet. A ele, para Supersonic Moth, junta-se um ensemble. Vamos ouvir hoje Reliever, Kuba Kapsa. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Para o final, um dos avanços para Salao, uma palavra curda que expressa a passagem do tempo. Edição Salao é uma edição que junta três músicos, um iraniano chamado Poria Atami, um norte-americano, Aaron Martin, e o italiano Roberto Atanasio, juntos pela editora russa Drona Rivna. Primeira vez por aqui de Salao Pushpar. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos para a semana. Boa noite. Até lá.